Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas. Hoje tem bate-papo com Mauro César da Silva, diretor teatral do Grupo Máscaras. Vou conversar também com Elivelton Marino, membro da direção da Ordem Demolei. E nesta edição do Programa Expresso, o programa começa com um bate-papo aqui com o padre Donizete, que é pré-candidato a prefeito de Guaranésia pelo Solidariedade. E também está por aqui o João Batista Preto Filho, presidente do partido Solidariedade. Padre Donizete, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês, poder trazer até vocês a nossa mensagem, a esclarecer algumas dúvidas e bater um papo. Isso é muito bom. Ah, principalmente isso. João Preto, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui com o Partido Solidariedade agora. Tá certo? Estamos aqui para alguns esclarecimentos que se fizer necessário com relação. Entendeu? Com certeza. O pessoal vai poder participar desse bate-papo enviando as perguntas aí para o 991248325 ou 99204-2222. Há um ano, mais ou menos um ano, não sei se um pouquinho menos, um pouquinho mais, o Padre Donizete esteve aqui nesse mesmo lugar, né, Padre Donizete? E aqui ele confirmou as suas pretensões de se tornar um pré-candidato a prefeito de Guaranésia. Aquele momento todo mundo comentou na cidade inteira. Passado esses 12, 11 meses aí, Padre, o que, que mudou nesse período, além, é claro, de se filiar ao Solidariedade? Oh, o que mudou mais foi a animação, né? A vontade, o desejo de fazer alguma coisa, de trabalhar pelo povo de Guaranésia, né? E a gente está observando, a gente está acompanhando, está buscando, tem um projeto. E acho que isso aí que mudou na vida da gente, né? Essa vontade cada vez maior. A vontade aumentou, então? Aumentou, padre? Aumentou. E estamos muito animados. E o senhor está mais por dentro da política guaranesiana? Porque naquela época eu lembro que o senhor se mantinha um pouquinho afastado. O senhor está mais à parte do que acontece, principalmente nos bastidores da política guaranesiana? Não, a gente tem acompanhado, sim, totalmente por dentro a gente não está, mas a gente tem acompanhado, sim, tem buscado, está aprendendo, está aprendendo. E o que o senhor tem visto dessa política guaranesiana? Anima o senhor a entrar nela de cabeça? Essa é uma preocupação que a gente tem muito grande, que não é só na Guaranésia, mas é de modo geral no Brasil, né? É uma coisa que assusta a gente às vezes, né? Mas a gente pensa o seguinte, acho que a gente tem que buscar e tentar fazer uma política diferente, né? A gente tem que buscar realmente aquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem para oferecer e buscar uma coisa diferente, né? Mas o que o senhor tem para oferecer para a Guaranésia? Que planejamento que é esse que o senhor disse no começo do bate-papo? Bom, planejamento a gente tem ele, mas a gente não pode estar expondo assim também, né? Mesmo porque a gente é um pré-candidato, a gente está claro. Tá preparando, está buscando, mas a gente tem aí a melhoria, principalmente o lado social da comunidade. Mas o senhor vê pontos negativos na atual administração que precisam ser melhorados? Não, toda a nossa vida tem pontos negativos que pode ser melhorado, de um para outro, de uma pessoa para outra, tem o que melhorar, né? Mas tem aquilo também que a gente tem que conservar, né? A gente não pode querer jogar tudo fora e mudar tudo. Não, tem coisas boas que a gente tem que aproveitar, mas também o modo da gente conduzir vai ser diferente, né? Padre, como é que surgiu essa vontade de ser político, de entrar na política? Por que que isso surgiu? Surgiu de onde? Isso aí faz muito tempo. É que a gente costuma dizer que tá no sangue. Mas isso começou comigo, eu era rapazinho, novo ainda, eu trabalhava em Mococa, de Coroinha, com o padre Demóstenes, e ele foi prefeito de Mococa por uma gestão, e na segunda gestão ele não conseguiu tomar posse, que ficou doentou e veio a falecer. Mas ele fez uma gestão muito bonita em Mococa e eu fascinei com o trabalho dele, né? E daí pra cá a gente tá sempre buscando tá auxiliando, tá ajudando em todos os trabalhos, em toda cidade que eu já passei, eu já ajudei bastante nessa parte, embora muitas vezes, a maioria das vezes, ou quase sempre, sem aparecer, né? Mas a gente sempre ajudou, sempre acompanhou e sempre tá por dentro aí acompanhando isso. O senhor sempre esteve próximo à política em todas as cidades? Sempre tivemos acompanhado. Aqui em Guaranésia, antes de se definir como pré-candidato, o senhor já acompanhava política, já estava próximo de algum partido, das lideranças da cidade? Não, próximo não, mas a gente acompanhava sim, tá sempre acompanhando, tá sempre buscando e... Como um líder religioso, o senhor tem essa liderança e muita participação na sociedade. Como um líder político, o que as pessoas podem esperar do senhor? A gente falar o que a pessoa pode esperar é difícil pra gente, porque vai depender de cada um aquilo que espera, né? Mas a gente tá aí para aquilo que for possível, em conversa, em bate-papo, e acho que a gente tem que buscar junto. Sentando junto, conversando, buscando o lado social da pessoa, buscando aquilo que é a necessidade realmente da cidade. Como um líder religioso, o senhor poderia até fazer críticas à administração, aparecer mais, cobrar mais dos poderes, aí seja o executivo ou legislativo. Me parece que o senhor não fez isso como líder religioso. Um padre pode fazer isso normalmente. Por que que o senhor nunca cobrou de ninguém? Pode ou não pode? Porque o padre é muito cobrado nesse sentido, de não se envolver, de não estar disposto aí, como padre, a preocupação de misturar uma coisa com a outra, né? Então a gente tem essa preocupação, né? Mas a gente tem buscado sim, tem questionado muita coisa, tem conversado muito, embora a gente não tenha aparecido. O senhor cobra, então? Tem cobrado sim, tem buscado sim. Por exemplo, padre, o que que o senhor tem mais cobrado aqui em Guaranese? Que o senhor que a gente muito bate aí em Guaranese, tem batido muito nesse tempo que a gente tá aí, é a parte social da pessoa, o pessoal da nossa cidade parece que tá necessitando de algo mais, né? Não é simplesmente você construir, você fazer as coisas para a pessoa, mas você dar atenção, estar presente, buscar a presença. Eu acho que isso aí falta muito para nós, né? Tá precisando evoluir, então, nessa parte, principalmente, parte social. Social. Esse vai ser o trabalho. E quando a gente fala do social, a gente abrange, é saúde, é educação, é todo lazer, é toda a parte social da pessoa, que envolve a vida da pessoa, né? A valorização da pessoa. O Solidariedade vem trazer isso? Essa busca pelo lado mais social? Essa é a proposta, essa é o que nós estamos buscando, aquilo que a gente tem buscado no Solidariedade, para a gente poder fazer esse trabalho. É isso que a gente busca. O João Preto, até colocar o João Preto na conversa. João Preto, que sempre foi democratas, né? A última vez que eu recebi aqui você, João Preto, era como secretário dos democratas, né? Secretário dos democratas. E aqui em Guaranésia, acho que em todo o Brasil, a gente sempre teve essa visão, principalmente aqui em Guaranésia, democratas é um partido que não cuida muito do lado social, né? Pelo menos as pessoas têm essa visão. Coisa que já o PMDB aqui em Guaranésia já cuida mais do lado social, né? A gente tem essa... As pessoas, pelo menos, pensam assim aqui em Guaranésia. Como é que vai aliar, então, esse seu lado de ex-democrata agora no Solidariedade? Primeiro, eu acho que essa colocação ela não é verdadeira. Sim. Porque é o seguinte, todo partido político, seja ele de direita ou de esquerda, ele tem um trabalho social. Todo partido político, ele busca a melhoria de qualidade de vida das pessoas, tá certo? Uns vendem muito e entregam pouco. Nós estamos vendo aí. Outros trabalham sistematicamente. Eu acho que quando você tem um partido que trabalha para o emprego, trabalha para uma melhoria da educação, para melhoria das oportunidades para as pessoas, né? Você está fazendo um trabalho social, tá certo? Os partidos ditos assim mais à direita, eles têm uma visão mais desenvolvimentista, mais assim de oportunidade, menos assistencialista. Os partidos voltados mais à esquerda, eles têm uma proposta assistencialista, tá certo? Eu acho que não muda muito, porque quem me conhece de fato aqui em Guaranésia, sabe que eu sempre tive assim, uma visão, não vou dizer socialista, porque nunca fui socialista, mas uma visão de trabalho com o social. Eu acho que nós temos que resgatar as pessoas. Eu acho que nós temos que fazer, se as pessoas estão bem, a comunidade está bem. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre tive esse trabalho, embora dentro do Democratas. Acho que o Democratas em Guaranésia, enquanto eu estive lá, e acredito também que independente de eu estar ou não, ele vai fazer e faz um trabalho social, mas na visão... Forma deles. Da forma de fazer, que atinge também os objetivos, né? O que a gente... E a proposta do padre Donizete, junto com o Partido Solidariedade, junto com o deputado Zé Silva, que teve agora, esse final de semana, no almoço patrocinado por nós aí, um almoço político, né? Entendeu? Saiu 3 horas da manhã, fez uma questão enorme. Tivemos aí quase 8 cidades de companheiros do Solidariedade vieram prestigiar a gente. E a colocação foi justamente essa. É um trabalho voltado de oportunidade para as pessoas. Então, a gente tem conversado muito e temos feito projetos assim no sentido de gerar oportunidade para a comunidade, para as pessoas terem sua renda e com isso melhorar a sua qualidade de vida. Então, eu acho que isso que é importante. Você está entendendo? Eu acho que a prefeitura tem a função dela de manter saúde, educação, que é primordial, segurança, saúde mais ainda, entendeu? Agora, podemos ir além. E isso, eu falo assim, vai custar dinheiro? Sempre custa, mas não custa tanto quando você tem as pessoas perto dispostas a trabalhar. E nós queremos despertar isso no cidadão. Entendeu? O padre Donizete quer despertar isso no cidadão. A disposição dele participar da comunidade. Não deixar só por conta da prefeitura fazer o que tem que ser feito. Ah, não, problema da prefeitura. Ah, problema disso. Ok, é problema da prefeitura. O cara foi eleito, tá lá, tem que fazer. Mas se a comunidade estiver presente, como é eu vou fazer uma misturança aqui, mas às vezes na própria igreja, a comunidade participa. Então, o padre tem essa experiência de conseguir trazer as pessoas para perto e falar assim, olha, nós vamos mudar o que é nosso. Porque a política só muda se você mudar. Claro. Se você participar. Então, essa é a nossa proposta. Então, eu acho que não mudou nada a minha visão. Porque quem me conhece sabe que eu sempre tive uma visão social. Você não pode falar porque você é o jornalista agora. Mas você me conhece e sabe que eu sempre tive uma preocupação em que as pessoas tenham uma qualidade de vida. E isso veio juntar com a vontade do Padre Donizete também. Falar assim, olha, precisamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. As pessoas têm que estar felizes. Porque quem está feliz, quem tem isso não é uma utopia, assim, ah, não, todo mundo ri, conta piadinha, não é isso. As pessoas estarem satisfeitas. As pessoas falam assim, olha, o que eu faço me satisfaz. E isso evita doença, evita uma série de problema. É essa a nossa proposta. Eu fico imaginando agora, João Preto, muita gente que te conhece há bastante tempo deve estar imaginando, mas se o João Preto fala que o Democratas é tudo isso, então por que ele não ficou no Democratas, saiu do Democratas e foi para o Solidariedade? Porque houve uma proposta do Padre Donizete de começar com um partido novo. O Democratas é um grande partido. Todos os partidos de Manaus são grandes partidos. Todos os partidos têm gente boa. Todos os partidos têm pessoas interessadas em fazer. O problema é que é um projeto novo que nós estamos começando. E aí você tem uma série de coisas, você precisa mudar costumes. Isso é um pouco complexo. E aí você vai ter um enfrentamento interno que talvez não vai valer a pena, porque enquanto você briga aqui dentro, você está perdendo a briga lá fora. Mas a gente conta muito, a gente tem conversado com democratas, estamos avançando, estamos conversando com outros partidos, já conversamos com vários partidos, vários companheiros de outros partidos. A gente tem sentido uma receptividade no nosso projeto, nós estamos colocando isso, e a gente está contando com o apoio da democracia, a gente está contando com uma convergência de interesse lá na frente. Entendeu? É esse que nós estamos buscando. Quando surgiu a conversa que o padre estaria no Solidariedade, o João Preto também estaria no Solidariedade, imediatamente já ligaram o padre ao João Carlos Miquilo. Se você é cunhado do João Carlos, tem o Carlos Porto, também acaba sendo uma liderança dentro do Solidariedade, que ocupa um cargo de confiança do João Carlos. Com certeza. E muita gente, logo de cara, já falou: ah, o padre Donizete é o candidato do João Carlos. Vou te fazer a mesma pergunta: o padre Donizete é o candidato do João Carlos? Não. Não, ainda não. Espero que seja. Não, ainda não. Mas assim, essa ligação é por causa da minha relação histórica, minha relação de cunhadinho com o João. Fizemos ele campanhas políticas junto. Então existe toda essa coisa. Mas não existe. O João Carlos é um líder político, ele tem o pensamento dele. O padre também é um líder religioso e político, também tem o pensamento dele, tá certo? Então nós buscamos um caminho convergente. Obviamente que a administração, a partir do dia 1 de janeiro, a candidatura do padre Donizete sendo vitoriosa, e se Deus quiser será, tá certo? Vai ter uma linha de trabalho comandada pelo padre Donizete, mas sendo voltada no objetivo de manter as contas públicas em dia, manter aquela seriedade fiscal, mas com um viés mais social. Não é que o João, o Democrata, não tenha feito isso nessa administração, não é uma crítica, mas eu acho que podemos avançar mais nesse trabalho. Você entendeu? Acho que podemos avançar mais o trabalho. Você já participou de várias campanhas, né? Muitas campanhas aqui em Guaranésia. As últimas campanhas, você foi um dos principais articulistas aí das últimas 3, 4, 5 campanhas. Eles falam, aí. Mas não é verdade. Mas você sempre esteve no meio. Agora Sim. Você está num outro partido, numa outra realidade, um partido, vamos dizer, nanico aqui em Guaranésia, pequeno, novo, sem muitos recursos. Como é que vai ser essa campanha de solidariedade? Primeiro é o seguinte, nós já temos hoje 110 filiados no nosso partido. E a cada reunião que a gente faz, a gente consegue agregar 20, 30, 40 pessoas na reunião, pessoas diferentes. De determinado momento, um pode, outro não pode, a gente consegue agregar. Então, em termos de filiação, nós já não somos um partido tão nanico. Somos partido. Eu acho, por exemplo, assim, como tem uma legislação hoje rigorosa com relação a recursos, todos vão ter dificuldade com recursos. Como existe uma legislação muito rigorosa em termos de prestação de contas, e por conta do que nós estamos passando agora, os juízes, os jogadores vão ser mais rigorosos e implacáveis, vai exigir muita atenção de todos. Então, eu acho que vai ser uma campanha muito mais de conversa, de proposta, de sola de sapato, onde as pessoas vão ter que ser sinceras, menos marketing, menos papagaiada e mais sinceridade com o eleitor. Por outro lado, o eleitor também, eu entendo hoje, que ele está preparado. Hoje, que essas redes sociais, ninguém mais domina o eleitor, como fala assim, ah, tem que falar, escutar fulano, fala, fulano falou, 60, segue ele. Não, as redes sociais hoje, as comunicações, as pessoas estão se comunicando, conversando entre si, e estão tomando decisões independentes. Isso é bom, claro. Isso é ótimo, porque as pessoas estão filtrando e estão podendo. Então, eu acho que as propostas que serão colocadas, tá certo? Elas terão que ser verdadeiras, elas terão que ser originais. E é isso que o Paulo tem falado. Ele fala assim, olha, eu não quero colocar proposta inviável só para ganhar, depois eu não cumpri. Até porque o leitor hoje não compra mais isso. O sujeito que vier como salvador da pátria vai se dar mal, porque o leitor não compra isso, tá certo? Então, quer dizer, a gente vai falar assim, ah, porque fulano é bom naquilo, fulano sempre foi bom naquilo. Não é, nunca foi, tá certo? Nunca foi. Por quê? É, as coisas são difíceis, precisa de dinheiro. E isso vai ser colocado, nós vamos ser sinceros com o leitor. E eu acho que a colocação sincera, positiva, ela vai trazer o resultado que a gente espera, porque o leitor vai entender do que é possível fazer e do que não é possível fazer. Então, essa é a minha proposta. Recurso, nós estamos buscando. Fizemos um almoço agora, que era pago para as pessoas. E uma coisa histórica aqui em Guaranésia, eu queria registrar aqui, Rony Cláudio, que foi a primeira vez que fizemos um almoço político pago. Sim. As pessoas pagaram para almoçar e para ouvir falar de política e ouvir política. E tivemos relativo sucesso, porque no momento mais assim, que tinha mais gente, chegamos a ter quase 200 pessoas no recinto. O deputado atrasou um pouquinho, porque ele veio, fez um esforço muito grande, mas assim, o que aconteceu? Algo até meio que histórico, né, na cidade. Sim, não, é histórico, teve, né? Porque as pessoas pagaram para ir falar de política e ouvir política. Isso é raro, né? Eu acho que isso acontece em outros países. Quer dizer, nós inauguramos uma nova forma de fazer política. Porque nós vamos ter que buscar dinheiro. Porque, embora eu possa contribuir, o padre contribui, o outro contribui, os companheiros contribuam, não vai ser o suficiente. Então, as pessoas vão entender: olha, você quer fazer a política, você acredita nesse projeto? Você vai ter que dar a sua contribuição, porque dinheiro precisa, isso é bobagem. Mas o dinheiro vai vir, vai entrar e vai ser contabilizado. Isso que é o grande negócio. Essa é a grande diferença que nós estamos propondo. A mudança de fazer política. Fato, da mesma forma que tem muita gente que acredita nessa política, né, que o João Preto está dizendo, tem muita gente que, quando fala que um padre está na política, torce o nariz, fica meio preocupado com essa situação de um padre na política. O que o senhor pensa a esse respeito? Bom, acho que as pessoas têm muitas razões de pensar, de estudar os casos, porque a gente tem ouvido muito, tem conversado muito. A gente percebe que a grande maioria está de acordo, está com a gente, está caminhando com a gente. Eu acho que falar do padre na política, eu acho que o padre sempre esteve, sempre está na política. O trabalho dele já é um trabalho político, né? E a própria igreja, a gente vê o próprio situação do Papa, né? É político, né? Então a gente tem que estar acompanhando. Agora, existem aquelas pessoas que às vezes falam, por quê? O seguinte, nós queremos o padre na comunidade. E se ele for político, é lógico que a partir do momento que faz opção pela política, tem que afastar das funções da igreja. Isso aí a gente está consciente disso desde o começo, a gente sabe disso, a gente está de acordo com a lei da igreja, né? E então, desde o momento que faz opção pela política, e tem que afastar das funções da igreja. Então, às vezes a pessoa dá até conta por isso, para não afastar como padre, né? Mas a gente está aí, depois terminando, passando a fase da política na vida da gente, a gente retorna, a gente está na igreja de novo, está caminhando junto. Então, como é que vai ser a partir de agora, padre Donizete? O senhor vai ter que ser afastado, né? A partir do momento de lançar a candidatura, a gente tem que afastar. Aí tem se afasta, fica longe da igreja, quando terminar todo esse processo, aí o senhor pode voltar. Retorna novamente. Então vai ser uma suspensão. Não, vai ser bem uma suspensão, vai ser um pedido num tempo, né? Vamos dizer assim. A gente pede um tempo, afasta das funções da igreja. O senhor pede ou a diocese afasta? Não, a gente pede. A gente está consciente disso, a gente sabe disso, a gente vai, já tive uma conversa com o bispo, a gente conversa, inclusive o bispo esteve aqui outro dia, ele falou muito bem a respeito disso, ele colocou muito bem. Muito suave, né? O modo dele colocar que a partir do momento de candidatar tem que se afastar. Então a gente vai fazer esse pedido, esse afastamento, vai pedir um tempo para a gente estar fazendo essa experiência. Perfeito. A gente vai fazer o primeiro intervalinho comercial, daqui a pouquinho a gente segue nesse bate-papo no programa Expresso deste sábado. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Vamos até às 14 horas de hoje. Ainda tem a participação de Mauro César da Silva, diretor teatral do Grupo Máscaras. Vou conversar também com Elivelton Marino, membro da direção da Ordem Demolê aqui de Guaranésia. Ele vai estar falando sobre a Noite Mineira no próximo dia 23 de abril aqui em Guaranésia. Padre Donizete, pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade. Também aqui comigo João Batista Preto Filho, presidente do Solidariedade aqui em Guaranésia. Padre Donizete, quero começar aqui com a pergunta do Lorenil. Ele quer saber como vai ser o padre prefeito. Se vai ser um padre brincalhão, como o senhor é, de acordo com ele aqui, durante os brincos, né, das quermesses ali da Mãe Rainha, ou se vai ser um padre mais sério, né, um prefeito mais sério, mais sisudo, ocupando um cargo aí na prefeitura. Não, eu acho que a pessoa não muda. Continua sendo o padre Donizete, né? Porque ele não deixa de ser padre. Mas a gente vai ter um momento, sim, de que o que é sério a gente tem que levar a sério, né? Mas ele vai continuar no pessoal da gente, ele vai continuar normal, não tem mudança. Não tem mudança. Não tem mudança. O Lourenil também tá mandando um abraço para você, viu, João Preto? Quero devolver um abraço para ele, é um grande amigo meu, Lourenil. Grande Lourenil, tá ligado com a gente. Outra pergunta que chegou aqui pro senhor, Padre Donizete, até foi durante a semana o pessoal mandou essa pergunta. Na verdade, não foi nenhuma pergunta, a pessoa afirmou que o senhor iria acabar com o Carnaval de Guaranésia caso venha a vencer as eleições, né? Seja candidato, venha essas eleições, seja prefeito em 2017, Guaranésia estaria sem Carnaval. O que o senhor pensa a esse respeito? Jamais eu disse isso. No momento nenhum eu falei alguma coisa a esse respeito. A minha grande preocupação é que é um social. E o social abrange principalmente o lazer. E aquilo que a gente tem de lazer, a gente tem que manter, a gente tem que criar mais coisas para, principalmente a nossa juventude. Uma coisa que a gente vê, a nossa juventude está sem lugar. Então a gente precisa criar algo, precisa ir em encontro, precisa formar essa juventude a partir de oferecer as coisas, oferecer algo. Agora, é lógico que o carnaval, fala-se muito no carnaval, mas o carnaval é uma coisa boa, ele tem que ser preservado, tem que ser melhorado, tem que ser caminhado junto na comunidade. Eu acho que não tem isso muito. Então, o padre não vai acabar com o carnaval, não. Jamais eu disse isso, jamais. Não vai virar uma grande festa cristã o nosso carnaval, não? Jamais, jamais, jamais. Isso aí, acho que é aquilo que eu acabei de dizer, a gente vai governar para o povo, viu? Aquilo que o povo quiser, a gente vai sentar, vai conversar e vai tentar. A gente tem uma comunidade aqui em Guaranésia muito grande de evangélicos, uma comunidade bem grande, que tem um poder de voto também, uhum, grande. E eu já ouvi alguns comentários que os evangélicos estariam contra, né, a candidatura de um padre. Existe isso ou não existe? O senhor está preocupado com os votos dos evangélicos? Não, sem dúvida, a gente preocupa sim com todo voto, com o voto de todo mundo, né? A gente preocupa com todo segmento. Mas eu acho que o segmento dos evangélicos pode estar tranquilo, que a gente vai ser uma caminhada cristã e a gente vai buscar fazer aquilo que é bom para a comunidade. A gente não vai ser um governante católico, a gente vai ser um governante cristão, a gente vai buscar todos e o que for bom para todos, nós vamos fazer, nós vamos caminhar juntos. A gente ouve aqui dos evangélicos muito, né, se falar da marcha, né, que todo ano tem a marcha para Jesus. Até no último ano, nos últimos anos, se cobrou muito dessa administração para um incentivo maior, né, um investimento maior na marcha para Jesus. Num provável governo do padre Donizete, essa marcha para Jesus vai ser preservada? Lógico que vai. Vai depender deles, né? Não vai depender de mim realizar, mas vai depender deles. A gente vai dar todo o apoio necessário para que isso se realize, né? E acho que isso aí é muito importante. Eu costumo dizer muito, não só como pré-candidato, mas como padre, eu costumo dizer muito. O que leva a pessoa à salvação não é simplesmente a religião, mas é um modo dela seguir. Agora, a religião é um meio e toda religião é importante. Tudo evangélico, católico, todos eles são importantes. Está fazendo bem para a pessoa, está buscando a pessoa descobrir a vida, a fazer bem. Então, isso aí é muito importante. Aquilo que for possível, a gente vai depender, lógico, vai depender deles, digo mais uma vez. Mas a gente vai preservar, a gente vai auxiliar, a gente vai colaborar naquilo que for possível. Mais uma pergunta de ouvinte: como sendo um líder religioso, que de certa forma já tem um poder dentro da sociedade, como o senhor pretende lidar com a política? Porque são lados que têm pensamentos totalmente opostos. Aqui em Guaranésia, principalmente, que a gente tem dois lados na política, vamos dizer assim, dois grandes grupos, né? Agora, Solidariedade chegando, PT vem um pouquinho fraco, então a gente tem quatro grupos políticos em Guaranésia. Como é que o senhor pretende administrar esses lados políticos, pensando como um líder religioso? Não, a gente pensa o seguinte: a partir do momento que passou o momento da eleição, não existe mais segmento, não existe mais partidos políticos, a gente quer uma unidade, a gente quer buscar a todos, a gente quer aproveitar a todos. E eu vejo muito assim, acho que se a pessoa está ali, o pessoal fala muito, é muito badalado o cargo de confiança. Não, se tem alguém ali que está sendo importante, está fazendo um trabalho bom, é de confiança da gente, a gente vai trabalhar junto, a gente não vai simplesmente substituir por substituir, a gente não vai simplesmente tirar esse, colocar esse, porque é do meu lado. Não, acho que a partir do momento que deu certo, foi eleito, não existe mais lado, a gente vai trabalhar junto, a gente vai procurar unir com todos. Mais uma pergunta: quero saber se o padre vai, durante o possível mandato dele, se ele vai agir mais no lado político se ganhar, ou se usará também a religião, no sentido de ser diferente e até agir diferente dos tipos de políticos que temos nos dias atuais. O senhor vai usar a religião para administrar? Não, pela formação que eu tive, que eu tenho, pelo que eu sou, eu acho que a gente pretende sim ser um político diferente, né? diferente do que a gente vê aí, mas a religião vai estar à parte. A partir do momento que a gente estiver na política, a religião não vai interferir em nada na gente. Agora, o modo de ser é assim, qual todo mundo conhece. Aí não tem como mudar. Mas a religião a gente vai fazer o possível para não misturar uma coisa com a outra. E nem pode. João Preto aí, como um dos grandes articuladores na política, mais uma vez, insistindo nisso, quem, João, o que você está imaginando nesta campanha? A gente vai ter dois candidatos, teremos três candidatos, quatro candidatos a prefeito. Como você está vendo essa próxima campanha aqui em Guaranésia? Olha, primeiro que vai ser uma campanha mais curta, né? 45 dias, né? Então a gente precisa chegar. Com posições claras, posições firmes, não vai dar para voltar na casa do nosso amigo eleitor e tudo mais. A gente ouve falar muita coisa, né, em candidato para lá, candidato para cá. Lá atrás, há um ano atrás, tinha centenas de candidatos. Eu acho que vai afunilando. Eu acho que possivelmente teremos dois candidatos, né, o padre Donizete de um lado, né, e o PMDB lançando outro candidato, né? Eu acho que a tendência de Guaranésia sempre foi essa, ter dois candidatos. Você colocou que nós seríamos terceira via, eu não acho, não vejo a gente como terceira via. Porque fica aquela coisa seguinte, dois grupos poderosos e um grupinho tentando entrar no meio e fazer uma gracinha. Não é isso, não. Eu acho que existe movimentos. E acho que a política no Brasil está se movimentando de uma maneira veloz, onde outros partidos, outras pessoas, outros grupos estão chegando, e talvez seja mais um grupo para partilhar, para participar, para ajudar nas decisões do município, para compreender melhor, para definir que rumos que nós vamos tomar, o que nós queremos para Guaranésia, o que seremos no nosso futuro. Esse é o nosso grupo, é o grupo de Guaranésia. Então a gente veio para somar, a gente está somando, a gente não é terceira via, não existe primeira via. Porque nós somos terceira via, quem é primeira via? Pelado ou peludo? Existe pelado ou peludo em Guaranésia? Depois dessa misturança que houve nesses anos todos, foi para o lado, foi para o outro, não existe mais nada. Juntou, separou? Juntou, né? Separou, brigou, separou, entendeu? Tá certo que hoje tem grupos que não dá mais para se unir, em função da campanha passada, ficou muito dividido e não dá mais para esses. Pelo menos agora. Então, pelos próximos 100 anos. Entendeu? Então, não dá para unir, porque a sociedade não vai comprar essa ideia. A comunidade não vai. Peraí, você está junto depois daquela brigada? Não vai comprar essa ideia. Então, é importante deixar claro. Tá certo? Então, quer dizer, nós somos um grupo que viemos, grupo de pessoas, nós somos 105. A gente tem tido uma receptividade muito grande na proposta do padre Donizete. Essas cobranças de religião é natural que tenha, porque as pessoas é uma coisa. Para Guaranésia é nova. Mas nós temos mais de 70 prefeitos, padres. Temos, entre deputados estaduais e federais e distritais, tem mais de uma centena de padres. O Papa é o presidente de um país, o Vaticano é um país, o Papa é presidente. Tem passaporte, tem cadeia, tem justiça, tem tudo, quer dizer. A igreja, o Brasil foi fundado basicamente fazendo política. A boa, uma política, podemos discutir isso numa outra oportunidade. Mas a igreja sempre fez política. A CNBB, a campanha da fraternidade agora, está falando em meio ambiente é política. Correto? Quer dizer, a igreja é participativa. Mas ela não aceita que um padre seja filiado num partido? Não, ela não aceita. É uma questão seguinte, porque o padre não vai conseguir conciliar a função de político com a função sacerdotal dele. Vamos supor, o padre tem horário para rezar missa, tem as obrigações de extrema unção. Quer dizer, estou falando, desculpa, padre, estou falando em nome do senhor, mas eu acho que é por aí. Se o senhor quiser falar, fica à vontade. Tá certo? Mas eu acho que é por aí. Quer dizer, a igreja entende que é o seguinte, o cara ser padre é uma vocação, é uma dedicação. O padre Donizete não está perdendo a vocação dele. Claro. Tá certo? Mas a igreja exige, que eu acho que ela está certa, uma dedicação ao trabalho de pregação, de fé e tudo mais. A igreja está falando assim, olha, se afaste de suas funções. Ao final de suas funções, você volta. Ele não perde a condição de padre, nem perde o conhecimento ou poder nenhum. Você vai, mas você volta. Quer dizer, então a igreja não proíbe nada. Ela se fala assim, olha, como você não vai conseguir dar uma atenção 100% agora para os fiéis, e eles precisam de uma atenção 100% à alma, o espírito, tá certo? saia, vá fazer o seu trabalho de política, de orientação do povo, social, e volte. É isso que a Igreja Católica fala. Eu estou te falando porque eu li essa, eu busquei a lei canônica para falar disso. Então é isso que a Igreja fala. A Igreja não fala nada mais. Não existe uma punição, você vai ser condenado, entrega batida, não existe nada disso. Você vai, faça a sua obrigação lá fora e depois você retorna. Volte. Tranquilo. É isso aí. Perfeito. Se a gente tiver um convite aí dos democratas para uma união com o Solidariedade, beleza, como você disse aqui no começo. Estamos buscando. E se houver um convite do PMDB? Se eles derem o vice, a gente fica satisfeito. E se os democratas não derem o vice, quiser assumir aí, colocar lá o número 25 como o candidato a prefeito? E aí? Padre Donizete, João Preto, quem pode me responder? Não, é que a gente fala sempre, ainda tive uma conversa com eles essa semana, então a gente dizia, não, tudo é conversa, tudo a gente tem que sentar, tem que conversar e tem que ver. Então vamos conversar, vamos continuar essa nossa conversa, já está bem adiantada, vamos ver o que chega, mas tudo depende da nossa conversa. Conversão com os partidos. Conversão com os partidos, mesmo você citou aí o PMDB. PMDB vindo, nós vamos conversar, vamos sentar com ele, vamos conversar também, conversa. Mas o padre é candidato a prefeito, o padre político. Não imagina de forma nenhuma ser candidato a vice. Não, a gente está aberto para a situação, para conversar. Conversa. Né? Então, acho que eu fechar aqui que eu sou candidato a prefeito, eu estou fechando todas as portas, todas as conversas. Então, acho que não é por aí, a gente tem conversa, a gente senta para conversar e depende da conversa da gente. Júlio de Almeida quer saber do padre quem vai ser o vice dele, porque ele não coloca como vice um desses vereadores novos. Já tem alguma conversa aí a respeito de vice, João Preto, padre? Não, tem conversa sim, tem várias conversas e a gente está caminhando nessas conversas, mas eu acho que está muito cedo ainda para a gente decidir o vice, né? Então vamos continuar nas nossas conversas, a gente chega lá. A voz das ruas diz muito, se falou muito no Tiaguinho do PT. Tiaguinho estaria muito próximo do padre, tem alguma coisa, alguma conversa adiantada com o Tiaguinho? Não, teve conversa sim, tendo conversa ainda, não tá descartado não, mas está em conversa ainda. Mas, gente... O PT é o partido mais próximo do Solidariedade hoje? É, João Preto. Não chega a ser um partido mais próximo, não. Como todos os outros, eu acho que tá caminhando em conversa, mas a gente falar assim, esse partido ou aquele é o mais próximo, eu acho que não existe não. Isso, né? Magda quer saber do padre, se ele for eleito, vai ter que se afastar ou tem que deixar de ser padre? A gente já respondeu. Não, a gente já respondeu, é apenas um afastamento, né? É. Hélio de Brito está mandando um grande abraço para o senhor. Um abraço para ele também. Hélio de Brito tem conversado muito com o senhor? Tem conversado bastante, está caminhando. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo com o padre Donizete e com o João Preto do Solidariedade. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14h, perguntas chegando aqui para o senhor, padre, eu começo com essa pergunta aqui do Juninho, né? O Juninho veterinário, o que o padre acha da administração atual frente aos servidores públicos e o que o senhor pretende fazer com relação a isso, padre Donizete, por favor, responda aqui para o nosso ouvinte, o Juninho veterinário. Um abraço para o Juninho e acho que, conforme eu já disse, nossa preocupação, nosso trabalho vai ser o lado social e tudo que abrange o social nós vamos trabalhar com ele. Agora, eu acho que depende muito de sentar, de ouvir, de conversar. Para a gente falar o que fazer, a gente tem que buscar primeiro aquilo que é a necessidade realmente, né? Então, sentar com o pessoal, conversar e a gente buscar caminho através da conversa. Porque eu acho que o prefeito não é ele que faz, mas ele que busca através do povo aquilo que realmente é a necessidade e procura através de conversas, de orientações e procurar o trabalho que foi melhor para a comunidade. Tem mais um ouvinte aqui perguntando, padre, você disse que hoje o jovem não tem lugar, né? Não tem lugar pro jovem Guaranésia, mas dentro da sua paróquia existe a comunidade UGEC, União de Jovens em Cristo, que trabalha com jovens. O que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre a UGEC? O Jack a gente tem acompanhado muito, inclusive tudo que eles precisam, a gente está dando assistência para eles, né? Então acho que, embora a gente não esteja no meio deles, assim como um jovem, né? É lógico, mas a gente está acompanhando, a gente está dando atenção, a gente está buscando. E eles têm feito um trabalho muito bom na comunidade lá, inclusive trazendo, arrebanhando os jovens, né? E tem feito um trabalho muito bom. E eles estão de parabéns pelo trabalho. E a gente, aquilo que a gente pode fazer por eles, a gente está fazendo sim. Tem gente perguntando aqui sobre a saúde guaranesiana. É o Reinaldo Cantalício. A Lei 8080 visa promoção, proteção e recuperação de saúde. a prevalência de pessoas que queixam é imensa. O que o senhor acha da saúde hoje em Guaranés e qual o seu ponto, né, benéfico para melhorar essa grave crise que a sociedade enfrenta na saúde? Eu acho que essa pergunta eu já respondi ela na resposta pro Juninho, né? Eu acho que depende muito da gente sentar e conversar e buscar ouvir as pessoas para a gente poder fazer desenvolver um trabalho a partir disso aí, né? Mais uma pergunta aqui: administrar uma paróquia baseada em campanhas, festas e etc. E seja o dinheiro vem. Já numa prefeitura não existe isso. Como pretende administrar um orçamento de quase 40 milhões, mas com grandes despesas e coisas por se fazer, tendo em mente que os recursos advindos dos governos estadual e federal estão cada vez menores? Roseli Martins. Não, isso é uma preocupação sim da gente, porque a administração é completamente diferente. Mas para isso o prefeito não está sozinho, ele tem a campanha, tem a equipe para que ele possa administrar. Então a gente vai buscar através da equipe essa caminhada e buscar fazer aquilo que for melhor. A Roseli mandou mais uma aqui: o que o senhor pensa da colocação do Dom José Lanza, que afirmou que lugar de padre é na igreja? Não, Dom Lanza não falou isso. Isso não é verdade. O Dom Lanza disse o seguinte: a partir do momento que o padre candidata, ele pede afastamento das funções da igreja. Foi isso que o Dom Lanza falou e foi muito feliz no que ele falou. Então, acho que às vezes as pessoas colocam palavras que não são verdades mas o Dom Lanza foi muito feliz naquilo que ele falou. E eu estou de acordo com ele, estou consciente desse papel. A partir do momento da candidatura, a gente pede um afastamento das funções da igreja. O Reinaldo Aparecido de Moraes quer saber aqui a relação do senhor com o deputado José Silva, né? Desde quando o senhor conhece o deputado José Silva? Trabalhou para ele na eleição passada? Ele está falando aqui até do recurso de 100 mil reais, né? Está perguntando aqui se foi o Solidariedade. Se o João Preto poderia responder, que veio os 100 mil reais que veio para Guaranés ou vai vir para Guaranés, veio para o Solidariedade ou foi o vereador Ismael quem conquistou? Não, esse 100 mil reais foi uma conversa nossa lá em Belo Horizonte, no gabinete do deputado, uma solicitação que a gente fez para ele e que foi concedido, né? Então disse que houve uma interferência do Ismael também, porque o Ismael é muito amigo pessoal do Zé Silva, né? Mas foi boa a ajuda do Ismael também, porque isso ajudou, né? Mas foi um pedido que nós fizemos, uma conversa que nós tivemos com o deputado lá no gabinete dele em Belo Horizonte. João Preto, o padre parece estar preparado aí para assumir, né? Assumir essa candidatura. E o padre já participou de outras campanhas, né? Uhum. Ariado, né? Ariado. O senhor participou. Como é que vai ser esse trabalho de um padre, que é novidade para você também, né, João Preto, numa campanha? A minha família é muito ligada, foi muito ligada à igreja, né? Meu pai era cursilista, decolores e tudo mais. Mas assim, eu não vejo com muita preocupação não, Antônio Cláudio, pelo seguinte: na verdade, o que a gente precisa parar para pensar é o seguinte, o padre é o Donizete é o padre, ok? Vamos ver se eu consigo fazer, o Donizete é o padre. Agora, o candidato é o Donizete, que nós chamamos. O Antônio Donizete de Oliveira. É o candidato. É um homem, um normal, uma pessoa normal. Pré-candidato. Entendeu? Pré-candidato, desculpa. Pré-candidato. Pré-candidato, porque ainda o partido não decidiu isso. Mas, assim, é um homem normal, que vive, que come, que dorme, que dirige carro, que tem suas necessidades, que mora na comunidade e aproveita de tudo que a comunidade tem de bom e sofre com tudo que a comunidade tem de ruim. Quer dizer, ele não é um ser que está fora da nossa realidade, que fica numa redoma de vidro e fala assim, não, então, quer dizer, está saindo para... Não é isso que acontece. É um cidadão que está nos seus plenos direitos civis e tudo mais, que pode ser candidato, que tem uma proposta, tem um projeto. Eu queria entrar um pouquinho na saúde aqui, pelo seguinte... nós estamos discutindo um projeto de saúde que vai ser colocado na campanha, não podemos falar ainda, porque o padre ainda não foi definido como candidato e eu tenho dado as opiniões dele, tá certo? Mas assim, nós estamos discutindo um projeto para a saúde que vai revolucionar, não. Mas eu acho que a gente pode melhorar muito a saúde. Saúde é problema em qualquer lugar do mundo, nós já falamos disso alguns anos atrás. Não há como resolver 100% de toda a saúde. Mas você pode melhorar muito a saúde. Você pode avançar mais com alguns projetos, com algumas coisas que nós estamos discutindo no grupo, tá certo? Então, quer dizer, eu quero deixar claro para as pessoas, eu acho que os servidores na função, desculpa padre, mas eu acho que precisa ser mais treinado, mais, já são treinados, mais valorizados, criando condições para que realmente a coisa ande. Mas isso é uma outra proposta. Mas com relação, o padre Donizete é Antônio Zé da Silva, um cidadão quer ser candidato, ele tem proposta, é uma pessoa que pode ajudar, uma pessoa formada, que tem conhecimento, não rasga dinheiro. Então tem uma ainda série, bem, né? Ainda bem, porque vamos compreender, gente, vocês, os ouvintes, entendam uma coisa, o dinheiro da prefeitura não é do prefeito, não é da prefeitura, é o seu dinheiro. O prefeito que joga dinheiro fora e joga mal, você paga por isso. Ó, tem uma pergunta aqui, na verdade é uma pergunta, essa pessoa está dizendo aqui, a Priscila, sentiremos muita falta do padre na igreja. Ela está dizendo isso aqui, quem entrará no lugar do padre Donizete? Caso o senhor venha, se confirme essa candidatura, padre. Não, isso aí é um papel do bispo, né? O bispo que vai resolver, certamente virá um padre que vai dar continuidade no trabalho e certamente vai ser um padre bom que vai trabalhar bem para a comunidade também. Isso aí a gente não precisa preocupar, não. Não podemos sofrer antes da hora, não. Vamos esperar o momento certo. A Conceição está querendo sofrer antes da hora aqui. Não. Quando é que o senhor vai se afastar da igreja? Pergunta aqui a Conceição. Não, tudo indica que é a partir do momento de lançar a candidatura. E nós sabemos que a candidatura. Qual que é a data, João Preto? É agosto. Agosto, né? Meados de agosto. Né? Então tem até lá, tem muito chão pela frente, ainda muitas discussões. Não, ainda tem muito tempo ainda. Tem muito que andar ainda, né? É, tem um certo chão pela frente aqui. Tem mais gente perguntando aqui. Padre, sobre os cargos de confiança. O senhor disse que se o trabalho for bom, ele pode continuar no cargo de confiança. O senhor considera, ela está citando o nome aqui de um profissional, né? É, que se ele poderia continuar no cargo. Acho que isso fica meio difícil do padre falar sobre profissionais que estão no momento, né? Fica meio complicado, né, Diva? Fica difícil. Pergunta aqui, não dá pra gente. Não, mas respondendo a pergunta dela, eu acho que é o seguinte, eu já disse aqui, acho que a gente vai conversar, vai ver. Eu acho que a gente não quer pessoas que é de confiança da gente, é amigo da gente. A gente quer pessoas que trabalham bem, que fazem o trabalho bem. É isso que é importante. Vamos trocar a pergunta aqui da Diva pela seguinte: nesses dos atuais cargos de confiança do prefeito João Carlos Miquilo, tem alguns cargos que o senhor com certeza manterá no governo, caso tenha todo aquele processo de candidatura, de campanha e tudo mais? Não, a gente tem que caminhar no conhecimento, na busca, a gente está estudando os casos, caso por caso, mas a gente não tem condição de falar no momento a respeito definido isso. A gente tem que caminhar, né? A gente tem que andar e a gente tem até aí o final do ano para andar nessa busca, né? Pra gente estudar isso. Eu acho que depende de tudo. Sônia Maria Quinzinho está parabenizando o senhor, viu? Diz que tô com o padre, tá dizendo aqui. Um abraço pra Sônia Maria também. E o Quinzinho, um abraço aí pra vocês ouvindo o programa Expresso. Tem mais perguntas chegando aqui, muita gente querendo saber do padre aqui. E a grande questão aqui é padre e prefeito. O padre não pode ser prefeito. A grande questão é essa, João. Isso é alguma coisa que o Partido Solidariedade vai ter que trabalhar muito, né? É, eu acho que é o seguinte, depende de onde vem a pergunta. Depende do lado que vem. Depende do lado que vem a pergunta. Obviamente que padre pode ser prefeito, o Antônio Donizete pode ser prefeito, tá certo? O padre não vai ser prefeito, o Antônio Donizete vai ser prefeito de Guaranésia, se ele for escolhido pelo partido. Agora, é preciso deixar bem claro que não vejo, então eu vou colocar de outra forma, médico não poderia ser prefeito. Jogador de futebol não poderia ser senador. É, fica aquela coisa seguinte, porque as profissões são encaixadas. Não. O operário não poderia ter sido presidente do Brasil. Concorda? Nessa situação. Então é o seguinte, política não depende muito da profissão que você exerce aqui fora. Depende muito da sensibilidade que você tem. Da sensibilidade que você tem para com o cidadão, as pessoas mais necessitadas, a comunidade. Então não tem nada a ver. Essa colocação vai ser sempre colocada no sentido de desmotivar, mas não vai funcionar. Vai ter que mudar o discurso, porque as pessoas, não só antes, mas como agora, com a audiência do seu programa, estão sendo muito bem esclarecidas com relação a isso. Já falamos algumas vezes. Sim. Então, essa colocação ela vai perdendo força à medida que o padre for colocando as propostas dele e coisa e tal. Eu, repetindo, tem uma centena de padres deputados federais, tem mais de 70 prefeitos padres no Brasil inteiro, no mundo inteiro, como tem pastores prefeitos, pastores deputados, o que não impede deles exercer a plenitude do mandato, tá certo? O fato do padre Donizete ser padre, ele como prefeito não vai cortar o carnaval, ou não vai cortar a marcha para Jesus, porque ele é prefeito da comunidade, ele vai, é uma pessoa inteligente para saber separar a vocação dele da administração que ele tem que fazer. Então acho que esse é um assunto que praticamente eu acho que nós já estamos superando aos poucos. O Júlio Souza, que é evangélico, né? Boa tarde, Antônio Cláudio. O que as pessoas devem entender é que o candidato deve ser analisado pelas suas propostas e não por ser padre, pastor ou empresário. Vamos ouvir as propostas do padre Donizete e ver quem tem a oferecer para nós guaranesianos. É o que está dizendo aqui o Júlio Souza. Uhum. Viu? Um abraço, viu, Júlio? Valeu pela audiência. Um abraço. Outra questão que eu tenho levantado muito aqui no programa com todos os políticos que passam por aqui, sejam eles de Guaranésia, Guaxupé, Arceburgo, Tapiratiba, é a questão dos altos salários dos políticos. Até falei isso com um deputado que esteve aqui recentemente. Existe uma campanha que vem lá do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, reduzindo o salário dos políticos. O senhor acha que essa campanha deve chegar em Guaranésia? Salário de vereador a R$4.000, prefeito ganhando 13.000, um vice que aqui em Guaranésia não faz nada, ganhando aí mais de R$4.000. Como é que o senhor vê esses altos salários dos nossos políticos? Não, sem dúvida, isso é uma vergonha nacional. Eu acho que não há necessidade desses salários que tem por aí, não. Então, acho que essa campanha tem que ser tocada adiante, tem que ser feita, tem que chegar em Guaranésia, sim. Tem que chegar, sim. E nós temos que estudar isso. E acho que uma das propostas da gente também é isso, é estudar também esse sentido, buscar aquilo que é o melhor para a comunidade. Então, acho que isso aí é uma vergonha, a gente tem que combater isso, sim. Então, o senhor é favorável que essa campanha chegue e que isso reduza o salário dos políticos guaranésios? Absolutamente, absolutamente favorável. Eu acho que tem que reduzir, sim. Tem que reduzir, né? Já estamos no finalzinho do programa, não posso perder a oportunidade conversando com dois políticos, né? Com o Antônio Donizete de Oliveira, que é um político agora também, com o João Preto, para falar sobre a política nacional, né? O que vocês estão esperando aí? Se a Dilma cai ou não cai, hein? Vamos começar pelo João Preto. O impeachment sofre, o impeachment não sofre, João? Eu acho que é um processo irreversível, né? Eu estava comentando mais cedo, o pessoal, é o seguinte, a sétima economia do país, o Brasil, uma economia potente, e a gente ter chegar a um ponto de uma decisão, de uma tomada de força dessa, não é alegre, não é uma coisa que agrada, não é uma coisa que satisfaz. Tirar um presidente eleito, de qualquer forma, é ruim. A Dilma está com um problema de governabilidade, todo mundo sabe disso. Ela, por alguma razão, ou pelo trabalho da oposição, ou por um próprio falta de trabalho dela, ela perdeu perdeu a credibilidade política e administrativa dela. Não vou entrar no mérito se está certo, se é errado, se é PT, se é PDB, não estou entrando nesse mérito, estou entrando no mérito político do negócio. Infelizmente, a presidente perdeu essa capacidade. Grupos poderosos que também têm responsabilidades no país, né, de alguma forma, para o bem ou para o mal, não vou discutir isso também. Ela não consegue mais negociar com esses grupos, ou até com o Congresso. A base dela é diminuta no Congresso. Por alguma razão, ela perdeu isso também. Então, nesse momento, se não tiver uma decisão, é uma decisão ruim, tá certo? A nação vai sofrer mais. Entendeu? A nação vai sofrer mais. Falar se ela cai ou se ela não cai, meu amigo, se os caras que estão lá no Congresso não estão falando isso. Se eles não conseguem. Nem o João Preto aqui em Guaranésia que vai poder definir, entendeu? Vamos torcer pela melhor solução para o Brasil. Que eles ponham a mão na consciência e escolham a melhor solução para o nosso Brasil, que vai ser para a Guaranésia também, com certeza. Mas intimamente, a melhor solução para o Brasil, né? Seria a saída da Dilma? Intimamente. Sim. Falando do ponto de vista de desenvolvimento, crescimento, retomada do emprego, retomada, sim. Nesse ponto, sim. Agora, politicamente, eu não tenho opinião. Assim, você fala assim, porque é o PT, porque é esse, porque é aquele. Não tem nada a ver. Eu digo a Dilma Rousseff, não o partido, eu digo a Dilma Rousseff. Por alguma razão, ela perdeu a condição de governabilidade. E no sistema presidencialista, a única forma de você sair são três: renúncia, morte ou impeachment. Né? Então não é golpe. Não, impeachment não é golpe. Não é golpe. Porque o pessoal do PT. Não, depois do Supremo, agora ontem, ontem, ter votado toda aquela. E o Tribunal do Supremo, a gente sabe que tem muitos ministros nomeados pelo PT, que foram advogados, três foram advogados do PT recentemente. Eles aceitaram a tese. Fica difícil para eu, um leigo, uma pessoa aqui em Guaranésia, falar se é golpe ou não é golpe. Se os próprios ministros da Suprema Corte falaram que não é, quem sou eu aqui para dizer que é ou não é, né? Padre Donizete, o senhor, sua opinião aí sobre esse governo Dilma, como é que vai terminar tudo isso? Não, eu acho meio complicado a gente aqui ficar comentando a respeito, né? A gente percebe o seguinte, pela situação que está, ele tem que ser a favor do impeachment, não tem como, ela não tem como continuar, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar pelo lado também, não olhar simplesmente pelo lado da Dilma, pelo lado do PT, a gente tem que olhar pelo lado do combate à corrupção. Então quem deve tem que pagar. Sim. Então a gente tem que buscar. Agora, a grande preocupação da gente é quem fica, quem vai continuar, né? Porque é complicado, né? A gente não vai ficar bem servido com o Michel Temer? Faz. O João Preto que gosta. Eu acho que a preocupação da gente é com a saída da Dilma, né? Eu acho que a gente tem que levar, assim, nós somos a favor, sim, mas vamos ver o que acontece aí pra frente. Vamos torcer para que tudo dê bem. Padre, o microfone fica aberto aí para o senhor falar, para o senhor comentar, para o senhor deixar o seu bom final de semana aí para os ouvintes aqui do Expresso. Não, o que eu gostaria de falar aqui é o seguinte: eu acho que o pessoal tem que tomar consciência que essa polêmica aí do padre na política ou não, eu acho que a política é uma fase, é um momento, é uma experiência, vamos dizer assim. E foi colocado muito claro: a partir do momento que o padre se candidata, ele pede renúncia das funções da igreja. Então, nesse tempo, eu não vou ser padre, eu vou ser um político. Então, vou trabalhar como político, voltando a dizer, o meu princípio não vai mudar, mas eu vou ser um político. E vou fazer o possível para ser um político para todos na comunidade, inclusive ouvindo, sentando com o pessoal, conversando, buscando entendimento. Agora, terminando, passando essa fase da política, automaticamente a gente volta, continua sendo o padre Donizete. Eu tenho uma pergunta que fizeram aqui, até vou repassar de novo para o senhor. Como o padre vai conciliar o padre e o prefeito? Até para a gente liquidar essa questão. Se ele tiver uma reunião, no momento tem uma reunião lá importante dentro da prefeitura com os seus assessores, e nesse momento alguma pessoa está precisando da extrema unção, como é que vai ser a atitude? Não, é que já foi colocado muito bem. Foi colocado muito bem. A partir do momento da candidatura, eu peço renúncia das funções da igreja. Não sou padre. Certo. Durante o tempo que eu estou sendo prefeito, não sou padre. Eu vou ser padre depois, então. Então, a unção dos enfermos, a recomendação, nada disso, eu vou ter autorização para fazer. Eu vou estar afastado dessas funções. Perfeito. Então, eu vou ser prefeito, não padre. Perfeito, padre. João, muito obrigado aí pela participação aqui no Expresso de hoje. Espero você mais vezes aqui no programa para a gente falar de política. Sempre gosto de falar de política e falar bem do PT com você. Quero demais agradecer. Não, vamos falar bem do PT. O PT é um partido que foi importante para o Brasil, é importante para o Brasil. Sim, sem dúvida. Entendeu? Se em algum momento teve alguém do partido, e o pessoal do PT de Guaranésia me conhece, sabe o tanto que eu respeito eles. Eu sempre fiz uma divisão muito, muito clara. Mas isso tem que, entendeu, ser claro mesmo, né? É muito claro. Quando a gente fala do PT, a gente fala não do PT. Não estou falando de Guaranésia, porque os petistas de Guaranésia são trabalhadores como eu coloco isso, se der uma oportunidade de ouro, são trabalhadores como eu, luta como eu. Não conheço um petista de Guaranésia que em algum momento tirou algum proveito do momento que o PT esteve no governo. Nenhum deles foram para algum cargo, alguma coisa, tiveram nada. Ao contrário, continuaram com a sua vida normal, trabalhando aqui, e já foram companheiros por duas vezes da gente, e eu conheço a pessoal, tá certo? Agora, eu também defendo, tem uma piadinha que fala na internet, fala assim: eu não tenho bandido de estimação. Então é o seguinte: aonde tiver político ladrão, que vá para a cadeia. Na política não cabe ladrão. Ladrão cabe na cadeia, tá certo? Então, se for no Solidariedade, se for no Democratas, no PSDB, no PT, em partido que for, entendeu? E o político não corresponder à necessidade do povo para aquilo que ele foi eleito, ele deve ser ou tirado ou ir para a cadeia. Essa é a minha opinião. No mais, eu quero agradecer demais você, sempre com essa gentileza recebendo a gente, programa de altíssima audiência, agradecer as perguntas do pessoal que vieram, agradecer do modo geral todos os ouvintes, agradecer a população, dizer que estamos aqui, mais uma vez, estamos aqui na briga para melhorar a Guaranésia, para a Guaranésia avançar, para a Guaranésia progredir, para que a população, junto com o padre Donizete, que é o nosso pré-candidato, entendeu? Ele possa fazer um bom trabalho, e acredito que vai fazer, porque eu tenho conversado com ele e as ideias dele são muito boas para a nossa cidade, especialmente para o povo. Essa é o grande mote, o povo, tá certo? Então estamos aqui, queremos demais agradecer. O Davi está com a gente, companheiro nosso aqui, Davi Franco, do jornal Folha do Povo. João, essa decisão, se o padre realmente vai ser candidato ou não vai ser candidato, está ainda longe de ser definida, ou está bem próximo? Acontecer só nos 44 minutos do segundo tempo. O Guaranésia é sempre assim, né, Antônio Cláudio? Guaranésia é sempre assim, né? Mas assim, estamos trabalhando, estamos decidindo. Não posso falar para você que não vai ser, a legislação eleitoral nos proíbe de colocar de uma forma definitiva. Mas isso é ruim para o caminho. Até para um eleitor definir, a gente vê, por exemplo, São Paulo, alguns partidos já definiram quem vai ser os candidatos e pronto. Aqui é mais difícil trabalhar. A gente tem um pouco de medo da legislação eleitoral, daquela briga judicial, e amanhã. É lógico que não teria consequência, mas entra amanhã alguém na justiça, nós vamos defender liminarmente. Falando até com liminar, aquela coisa toda. Sim. Mas todo mundo sabe, subliminarmente, todo mundo sabe quem são os candidatos, sabe. Sim. Qual é a posição do padre Donizete. O partido tem uma vontade grande, ele é um pré-candidato, está trabalhando para isso, dificilmente não será, mas vamos aguardar ainda a expectativa. Mas com 99,9 pontos de chance, ele será o nosso candidato. Perfeito. João Cláudio Godoy está mandando um abraço. A Zilda Aparecida também está mandando um abraço. Abraço para ela. Intervalo comercial e voltamos já já dando sequência no Expresso desta tarde de sábado. Programa Expresso.